dose de French Vanilla pra essa moça linda, meu coração. Jogo até a chave do meu Azira pra essa moça linda, meu coração. Malandro tá fazendo até fila, pena que na corrida só tem um campeão. Tô com a champ com ela nos braços, não gostou, um forte abraço. Atrasou, perdeu o busão, perdeu o playboy. Pare o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão. Ao som do Guimê e do RD, ela vai descer até o chão. Pare o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão. Ao som do Guimê e do RD, ela vai descer até o chão. Esse é o clima. Uma dose de French Vanilla pra essa moça linda, meu coração. Toma meu coração. Jogo até a chave do meu Azira pra essa moça linda, meu coração. Meu coração. Malandro tá fazendo até fila, pena que na corrida só tem um campeão. Tô com a champ com ela nos braços, não gostou, um forte abraço. Atrasou, perdeu o busão, perdeu o playboy. Pare o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão. Ao som do Guimê e do RD, ela vai descer até o chão. Pare o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão. Ela vai descer. Som do Guimê e do RD, ela vai descer até o chão.